Vamos dar continuidade, quinta noite, vocês, quem estava aqui lembra, que foi a pregação sobre o jovem rico. E o jovem rico ficou comprovado que ele não conseguiu se desfazer do Deus que dominava ele, Deus aqui com letra minúscula, que era o que Jesus chamou de Mamom. Aquele jovem não quis se desprender, não quis abandonar aquela forma de idolatria e deixou Jesus e seguiu o seu próprio caminho, sem o Senhor, até mesmo chegou a ficar triste com o Senhor, diz lá na palavra de Deus. Ontem à noite, nós nos ocupamos boa parte do nosso tempo falando, destronando Mamom. Mamom é um espírito maligno que domina nessa área das finanças e dos bens. Podemos dizer, até comparando Mamom à cobiça. A cobiça é aquele desejo desenfreado de ter mais, mais, mais. É algo insaciável. A cobiça é isso. Por trás da cobiça há um espírito maligno influenciando e até mesmo dominando pessoas. Nós temos usado um versículo, é o de Mateus 6:24, quase todos os dias temos feito referência a ele, você pode olhar também. Onde o Senhor disse, ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e ao Mamom. Do lado da palavra riquezas na sua Bíblia, eu até cheguei a pedir para você escrever, Mamom é o que está lá no escrito original do Novo Testamento. Vimos algumas influências do Mamom. Quando a gente não consegue dizimar, quando a gente não consegue dar algo para os outros, ou dar com medo, ou até com dar algo por obrigação, não por generosidade, é um sinal que esse espírito maligno anda atuando na nossa vida. Se exploramos outros, subornamos, ou temos medo de ficar pobre, ou pensamos que o dinheiro é a nossa segurança, tudo isso são sintomas que estão aparecendo na nossa vida e mostram que nós não estamos relacionando-nos bem com o Senhor, porque esse espírito maligno tem conseguido falar mais alto na nossa vida. Falamos também de compras compulsivas, sobre avareza, cobiça, falsa segurança, descontentamento e escravo de dívidas, endividamento. Chegamos ontem à noite a falar sobre cartão de crédito, o mau uso do cartão de crédito e o bom uso, cheque pré-datado, cheque especial, dizer, todas as formas de endividamento. E a gente tem que sempre estar ciente, irmãos, que pagamos caríssimo por esses dinheiros emprestados. E eu cheguei a pedir aos irmãos ontem, se você não sabe usar cheque, se você não sabe usar cartão de crédito, se você vive pagando juro, acaba com isso, bota fora, queima, quebra, faz qualquer coisa, muda o teu padrão de vida com relação às dívidas, porque o cartão não é de crédito, ele é de dívidas, né? Você tem que estar ligado nisso. E eu quero te sugerir que você tenha uma planilha, se você precisa, pode tirar cópia disso aqui, esse material que estamos produzindo nesses seminários, daqui um tempo vai estar numa apostila, vai ter aconselhamento financeiro aqui na igreja, nós já estamos contactando com alguns irmãos que sabem tratar bem dessa questão de dinheiro, planejamento, essas coisas que às vezes a gente não sabe. Ou se você está com problema de dívidas, provavelmente você não é um perito, não é um expert em trabalhar com finanças, com contas, com contabilidade. Então, pede ajuda, alguém vai te ajudar. Se você vai fazer negócios, de repente é uma oportunidade, mas você não sabe se esse negócio realmente é bom para ti ou não. Pede um aconselhamento. Nós precisamos dessas coisas. Nós precisamos de irmãos mais experientes, irmãos que conhecem mais essa área financeira para nos ajudar. E isso, então, vai ter oficialmente, daqui a um tempo aí, um mês, dois meses, nos deem um tempo, nós vamos ter isso para oferecer para os irmãos. Marca uma hora, vem uma dessas pessoas que são todas da nossa absoluta confiança. O que você falar ali das suas contas é sigilo entre você e essas pessoas. E aqui nós temos, então, uma planilha de orçamento pessoal. Tudo o que você ganha e o que você gasta. Nós temos que saber quanto ganhamos. E temos que saber mais ainda quanto gastamos. Nós não podemos nos empolgar. Nós temos que ter isso controladinho. Aqui tem, olha aqui, ó, por exemplo, mês tal. Janeiro, fevereiro, março, abril, maio e junho. Um semestre. Entradas, vou só citar alguns itens. Salário do marido, salário da esposa, quando, no caso, sendo casados. Salário dos filhos, se já tem salário. Horas extras, 13º, férias, pensão, aluguel e outros. Um total de receitas, você sabe quanto você ganha. Depois vem as despesas. Despesas fixas. Quais as despesas fixas que a gente tem? Luz, água, aluguel, no caso, quem tem aluguel. Telefone, gás, prestação da casa. Quer dizer, algumas dessas todos nós temos. Depois tem impostos. Quem tem automóvel? Tem o IPVA. Se o teu automóvel tem seguro? Tem seguro. Tu tem que ter isso, senão a gente vai pagando e quando vê o dinheiro sumiu e a gente chega a dizer, onde é que foi meu dinheiro? Você não é pessoa de jogar dinheiro fora, né? Nem rasgar dinheiro. Mas você não gastou em esbanjamentos. Mas o dinheiro sumiu, mas tu tem que saber onde ele foi. Tem outras despesas, por exemplo, ainda tem o IPTU da casa, do terreno. É, se alguém paga pensão, tá num, tem filhos e por algum motivo separou, então tem pensão de filhos, isso é despesa que tem que estar computada. Prestações em lojas, pagamentos de dívidas, pagamento de empréstimos, são só sugestões aqui que você poderá ter uma folhinha dessas, é só nos pedir. Depois, habitação, manutenção da casa, quanto você gasta? É, quem precisa de transporte, ônibus, automóvel, gasolina, manutenção, são tudo despesas que você vai pagando, e às vezes a gente realmente faz, onde é que foi meu dinheiro? É bom ter um papelzinho desse, é uma coisa bem simples, não tem nada difícil nisso, ainda que eu não gosto de fazer isso, quem faz isso lá em casa é a minha esposa. Quem é que gosta de fazer conta aí? Gosta de controlar as contas? Quem sabe que tem que fazer, mas não gosta? Não é meu chão, se fosse obrigado a fazer, eu teria que fazer. Mas como Deus me deu uma auxiliadora, eu repassei isso para ela, ela cuida para nós isso lá em casa. Ela disse que também não gosta, mas entre ela não gosta menos, eu não gosto mais. Mas alguém tem que cuidar as contas da casa, gente. Alimentação, quanto você gasta, supermercado, padaria, feira, outros. Ontem falamos aqui do famoso caderninho, né? Compra fiado. Você é amigo lá do pessoal da fruteira perto de casa, do mercadinho perto de casa, e quando vê aquela conta fica grande. Comprar fiado é muito fácil. Hoje, cartão, até falamos ontem à noite. Eu vou dizer, irmãos, não compra comida fiado, não compra gasolina fiado. Se tens feito isso, muda de hábito, muda de hábito. Alimentação, educação, quando teus filhos estão na escola, quanto eles gastam? Seja escola pública, seja escola particular, tem gasto em qualquer uma delas. Cursos que os teus filhos fazem, ou mesmo você está fazendo um curso extra para melhorar a tua capacidade profissional, tu tem que investir em ti mesmo, isso é gasto. É gasto, mas também nós podemos chamar isso de investimento, né? Porque esse dinheiro vai voltar quando tu investe em cursos. Saúde. O que você gasta em farmácia? Medicamentos, consultas, exames, higiene, limpeza. Olha, esse orçamento, essa planilha, não vou dizer que ela está completa, mas ela abrange acho que quase tudo que a gente gasta. Cuidados pessoais, cabeleireiro, manicure, academia. Ó, já está sobrando dinheirinho para academia aí, né? Hein? Mas é gasto, tudo bem, se você pode, faça. Lazer, cinema, passeios, em época de praia, bom, ou jantar fora, vamos chamar isso de lazer, investimento, é tudo, né? E depois tem um lugarzinho aqui para supérfluos. O que seria uma coisa supérflua? Você sabe que supérfluo é aquilo que você não precisa. Você não precisa. Por exemplo, o que nós não precisamos e às vezes nós gastamos? Que não é uma necessidade. Alguém me deu um exemplo de um supérfluo? Um DVD. Ele comprar o aparelho ou alugar o filme? O aparelho. Tu vive sem ele, não vive? Supérfluo, olha, depende da situação. Celular para os filhos. Trocar de TV só porque é época da Copa. Você já tem uma TV agora, mas tem que comprar agora a de plasma. Aquela de 5 mil reais, né? Se endivida bastante. A Copa termina, tu vai pagar o final na outra Copa. Tu está pagando ainda. Hein? Daqui 4 anos tu está pagando ainda. Já pagou umas 3 ou 4 televisões daquela, só com juros. E despesas gerais. Se você tem necessidade de uma planilha, tome, pegue ela. Se você não tem necessidade, se você consegue controlar suas contas mais ou menos bem mentalmente, amém, se isso funciona. Irmãos, nós não viemos trazer pacotinhos prontos para vocês. Cada um tem que saber como funcionam as suas finanças. Mas se você é das pessoas que precisa um papel, bote no papel, tá? Isso vai estar disponível também para vocês. Ontem à noite nós não entramos nesse detalhe aqui. Está sendo gravado hoje à noite? Hein, o pessoal aí da gravação, está sendo gravado? Tá bom então. Também ontem à noite nós começamos a falar dos famosos cartinhas que vêm dos cartões de crédito, né? Quem não estava onde? Eu recebi um cheque de 5.200 de um cartão de crédito. Eu sou uma pessoa muito importante, tem aqui, ó, Paulo, você tem 5.200 pré-aprovados e só paga R$ 344,09 por mês. Eu quero saber qual é essa mágica de pegar 5.200 e pagar 344. Em 200 vezes, esse dinheiro sai muito caro. Não entre nisso. Quem receber essas cartinhas pode me trazer, eu vou guardando elas, tá? Estou fazendo coleção. Muitos de vocês recebem essas cartinhas. E começamos a falar ontem à noite sobre a questão do dízimo. E até alguns irmãos aproveitaram e vieram dar testemunho ontem à noite. Sobre o dízimo. E eu hoje à noite vou avançar. Nossa ideia é ir até 9:30, tá? Então, o dízimo, primeira coisa, o dízimo, ele vem como bênção para nós. Se você acha que 10% do teu dinheiro resolve o teu problema, tu estás muito enganado. Esse dinheiro é do Senhor. Até a Bíblia diz, o dízimo é santo do Senhor. Santo quer dizer separado. Isso é de Deus. Mas então, por que Deus deixa esse dinheiro chegar na minha mão? Sabe por quê? Porque tu é um mordomo, tu é um administrador. Muitas parábolas na Bíblia mostram que nós somos administradores. Quando Deus colocou Adão e Eva, o primeiro casal na terra, eles eram administradores de toda a terra. Falharam. E o perigo de nós também falharmos. Também eu já disse, Deus não está interessado em dinheiro, irmãos. Mas Deus está interessado em corações, em vidas. E aí o Senhor quer, até isso vem como, de certa maneira, um teste à sua fidelidade para com Ele. Tá? Então, o dízimo, o Senhor mandou que nós o puséssemos à prova, lá em Malaquias 3, 8 a 10, podemos pôr o Senhor à prova. E eu convidei ontem à noite vocês a assumirem mesmo um compromisso com Deus de ser dizimista. 10% do que você ganha, isso é do Senhor. Alguém diz, mas pastor, eu não consigo nem pagar minhas contas, ainda vou tirar mais 10%, vai aumentar a minha despesa ou a minha dívida. Esse é o pensamento natural. Assim o mundo aí fora trabalha finanças. Se eu já tenho comprometido 100% do meu orçamento e ainda vou tirar 10, eu vou a 110. Mas atrás do dízimo, eu vou dizer isso para vocês, irmãos, atrás do dízimo tem um milagre. tem, até vou chamar aqui, um mistério. Há uma provisão de Deus quando a gente entrega o dízimo ao Senhor. Tem um mistério aí. Você vai fazer contas daqui a 2, 3 meses e vai ver que você ganha a mesma coisa, gasta praticamente, acho que a mesma coisa, e está entregando o dízimo ao Senhor. Eu ainda não tenho tanta fé, mas eu soube de um pregador, eu li num livro, que ele desafiou os crentes a entregarem o dízimo, se daqui a 3 meses esses crentes estivessem endividados, no sentido de, tá, tu está com teu orçamento 100% hoje, gasta todo teu dinheiro, dá o dízimo, aí é 110%, né? Se daqui a 3 meses tu não está te sobrando dinheiro, ele diz que ele te paga o dízimo, esse pregador. Não é agora sair fazendo conta e botar para o pregador depois, né? Não, não é isso. É você, ali ó, pastor, eu gasto tudo que entra, mas vou começar a dizimar. Esse pregador dizia, pode começar, se te faltar o dinheiro eu pago. Eu disse, eu não tenho fé, sabe por quê, irmãos? Não é porque eu não creio em Deus, eu creio de todo o meu coração. Eu tenho fé que algum irmãozinho vai fazer bobagem com o que eu disser. E vai fazer conta e diz, pastor Paulo, agora paga. O meu problema não é com Deus, o meu problema é com algum irmão que é desentendido de propósito, né? Esse seria o problema. Então eu estimulei os irmãos, ontem à noite no final oramos, assumindo compromissos com Deus, com a obra de Deus. O dízimo, irmãos, não é para ser diluído. Tu vai, pega o teu dízimo lá e fatia ele todo, um pouco vai aqui para a igreja, um pouco vai para a missão, um pouco vai para os tele-evangelistas, um pouco, nada disso. O dízimo é na casa do Senhor. Se você quer ajudar um tele-evangelista, é uma oferta que você está dando, uma oferta extra, tá, irmãos? Vamos deixar isso bem claro, senão tu fatia, o dízimo diz lá, trazer a casa do tesouro, é para a obra de Deus, aqui onde você está sendo alimentado espiritualmente, onde você está congregando. Outro dia eu ouvi um pregador na rádio, pedindo os dízimos para ele, para a igreja dele. Eu ouvi, ninguém me disse, ninguém me falou, eu mesmo ouvi com os meus ouvidos, não semeie na sua igreja, semeie aqui no meu ministério que é mais frutífero. Isso é roubar o dízimo das outras igrejas. É roubar, irmãos. Cada um deve entregar o seu dízimo aonde está congregando. Esse é o nosso... Se tem visitantes aqui, você é de outra igreja, o seu dízimo é lá na sua igreja, não é aqui no mover, não. Mas se você é aqui do mover, seu dízimo é aqui. Tá, irmãos? Esse é o nosso ensino e nós temos, então, essas razões bíblicas para tal. Primeiro assunto, então, recuperando tudo que foi de ontem. Sim, irmão. O irmão já faz uma pergunta difícil de cara. Se notar que aquela igreja na qual você está congregando e entregando o dízimo não faz bom uso desse dinheiro. Bom, irmão, se há um descontentamento e uma visão muito diferente e irreconciliável a visão, então, de repente, uma pessoa precisa ir para outro ministério onde ela enxerga. Olha, aquele ministério gerencia do jeito que eu imagino, mas não ficar encrencando. Acho que isso também não dá, né? À luz da palavra, exatamente. É, isso aí, tá? Sim, nós precisamos, por isso, podemos conversar com nossas lideranças, podemos fazer sugestões para as nossas lideranças, né? Acho que isso tem que ser conversado. Mas se é uma coisa, por isso que eu disse, se é uma visão irreconciliável, aí então não tem jeito, né? Gente, hoje eu quero dar um segundo passo. Por favor, então vamos lá a Gênesis, capítulo 4. Gênesis, capítulo 4. É o segundo assunto sobre finanças. No capítulo 4, versículo 2. Gênesis 4, 2. Diz ali: depois deu à luz a Abel, seu irmão. Abel foi pastor de ovelhas e Caim lavrador. Aconteceu que no fim de uns tempos trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim, e descaiu-lhe o semblante. Então lhe disse o Senhor: por que andas irado e por que descaiu teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado está à porta. Irmãos, esse segundo assunto, aqui tem alguma coisa que a Bíblia não escreveu. Porque Deus deve ter falado a eles: tragam uma oferta. Porque antes disso não tem nada sobre esse assunto. Então Deus deu uma orientação a esses dois irmãos. E um que era agricultor trouxe então os frutos da terra. O outro era pecuarista, mas de pequenos gados. Ele trouxe algo então das suas ovelhas. Mas o problema não está na oferta. Porque tu vai ver, se o agricultor vai trazer que oferta? Ele vai trazer então ali milho, feijão, arroz, coisa do gênero. O pecuarista lá vai trazer alguma coisa de gado. A oferta está certa. Mas o problema, com certeza, estava no coração do ofertante. Porque Deus não gostou da oferta do Caim. Não porque a oferta era de cereais. Não é esse o problema. Observe bem no verso 4. Ainda no verso 3. Aconteceu que no fim de uns tempos. A Bíblia não diz para nós que tempos são esses. Quem marcou uma data, quem marcou o período, a Bíblia não diz aqui. Por isso que eu disse, com certeza Deus teve uma conversa com esses dois irmãos. Diz: olha, assim que for feita a colheita, assim que o gado der as suas crias, tragam para mim a oferta. E no verso 4, Abel, por sua vez, trouxe das primícias, e aqui tem uma novidade: primeiros frutos do seu rebanho. E ele trouxe mais uma coisa. Você já se deu de conta na sua Bíblia? Está ali? Continue lendo. E da gordura deste. O Abel trouxe primícias e gordura. Alguns autores bíblicos, intérpretes bíblicos, dizem que o Abel trouxe o mais gordo dos animais. O melhor que ele tinha para Deus. Mas lá em Levíticos fala que a gordura do animal, então era uma gordura extra, dava nos carneiros nessa parte. Eu acho que isso é praticamente quem entende aí, acho que isso é a picanha, seria mais ou menos a picanha do carneiro, com uma gordura, uma manta de gordura, que essa parte pertencia a Deus, diz lá no Levíticos capítulo 3. Mas a lei vem bem depois de Abel. Isso aqui com certeza Deus já estava ensinando eles antes. Ele trouxe o corte ou o pedaço mais especial, o pedaço predileto, que toda pessoa queria comer no churrasco, era aquele pedaço com a gordura especial. E o Caim trouxe, além do animal vivo, trouxe pedaços especiais para oferecer a Deus. Por isso, aqui revela, não tem, mas Deus está interessado em carne de animais? Não, Deus não está interessado em carne. Sabe o que é? Revela o coração do ofertante. Irmãos, a maior parte, quando nós tratamos com dinheiro, revela o nosso coração. Se você tem que dar um presente para uma pessoa que tu gosta muito dela, tu te esforça e dá um presente especial para ela. Não te esforça? Mas se tu tem que dar um presente meio por obrigação, tu vai dar um presente médio. Estou dizendo médio para não dizer coisa pior. Né? Tu vai dar um presente só para desencargo de consciência. Eu trouxe um presente. Estou de mão limpa. Né? Então, parece-me que é isso que está acontecendo com Caim e com Abel. Um deles traz, tá, Deus, está aqui. Já que o Senhor pediu, no final de uns tempos era para nós trazer, está aqui, mas eu não tinha vontade de dar isso, Senhor. E o Abel, por sua vez, trouxe os melhores cordeiros, melhores ovelhas, e ainda trouxe o pedaço predileto. Alguns estudiosos da língua hebraica, nesse texto bíblico aqui, eles dizem que Deus sorriu para a oferta do Abel. E que Deus fechou o semblante para a oferta do Caim. Deus sorriu no sentido que Deus se agradou. Quando você ganha uma coisa, você e te agradou muito, não tem como esconder a alegria, né? Não tem. Você também já deu um presente para alguém, principalmente para crianças. Criança está de aniversário e a gente sempre pensa numa coisa utilitária. Vamos dar roupa, né? Ainda mais se os pais, assim, não são de muitas condições, vamos dar roupa. Tem lá criança de 7 anos, 8 anos, 10 anos, vamos dar rama, vamos dar um sapato. E quando tu dá, tu chega todo feliz com o teu presente, dá para a criança, quando ela abre o pacote e vê que é uma camisa. Criança não consegue esconder, né? Os pais amaram o presente, mas a criança, não era isso que eu queria. É, veja, assim eu penso que Deus fez com uma criança que não gostou da oferta do presente, Deus fez com Caim. Tua oferta não é uma expressão de amor, de dependência, de gratidão, não é. É isso que está acontecendo. Mas o novo desse texto bíblico é a questão, então, da primícia. Nós aprendemos a primícia aqui na igreja, acho que faz o quê? Uns 2 anos? Um irmão passou aqui, pregando sobre finanças na Bíblia, e nos ensinou primícia. E sugeriu que se fizesse hoje em dia, nós não trabalhamos mais com gado, nós não trabalhamos, a maioria de nós, ninguém aqui é agricultor, acho que ninguém, né? Então, o que que fizemos? Do teu salário todo, divide por 30 dias, que é um mês, e um dia de serviço integral você entrega para o Senhor. Isso seria a tua primícia. Por exemplo, se alguém ganha R$ 1.000, ou 999, um dia de serviço é R$ 33. Isso seria a tua primícia. Por isso que aqui no nosso envelope, tem algum envelope aí à mão? Ali tem, ali perto. Faz favor, Derek. Ali nós temos, eu vou mostrar rapidinho. Pode trazer um aqui? Obrigado. Nós temos aqui no nosso envelope, talvez alguns de vocês nunca entenderam esse envelope, mas tem um espacinho para o dízimo, que é o nosso 10%. A nossa primícia, que é um dia do nosso trabalho, o primeiro dia do trabalho, tipo, vamos dar ao Senhor o valor integral dele. E ainda embaixo tem um espaço para a oferta. Lá em Malaquias 3, lá fala que as pessoas estavam roubando de Deus nos dízimos e nas ofertas. Mas aqui tem que ter um entendimento, irmãos. A oferta que fala lá que o povo estava roubando de Deus, não é essa oferta voluntária, espontânea, que você traz. Essa, se você vai dar uma oferta a Deus de R$ 5, R$ 10, 50 ou 100, isso é tu e Deus. Isso não tem um gerenciamento, vamos dizer, não tem nenhuma sugestão bíblica qual é o valor, não tem, é você e Deus. Mas o dízimo tem um indicativo bíblico do 10%, e a primícia, estabelecemos assim porque não vivemos mais numa sociedade agrícola e pastoril. Nós vivemos numa sociedade onde se tem salário a cada 15 dias, ou a cada mês, e tem gente que até nem é assalariado e tem ganhos de profissões liberais. Então, um dia do seu trabalho você inclui na primícia. O que que a pessoa estava roubando? Estava roubando o dízimo de Deus, estava roubando a primícia de Deus, que aquilo era do Senhor. E ali quando fala em primícia, a palavra oferta significa primícia, porque na oferta, essa bem espontânea que estamos falando, essa não tem como você roubar a Deus. Mas nessas duas, mas pastor, dízimo é obrigatório? Não é. Primícia é obrigatório? Não é. Quando falamos dessas coisas, irmãos, nós estamos falando de fé e de coração. Foi obrigado você vir aqui hoje à noite? Não. É obrigado você ir para o céu? Não. É obrigado ir para o inferno? Não. Tem escolhas que você tem que fazer entre obedecer a Deus e crer que Deus é o provedor. Desde que nós aprendemos primícias, nós começamos lá em casa, todo mês, um dia do nosso trabalho, o meu ganho e o ganho da Tânia juntos, um dia é para a casa do Senhor. Se nós fizéssemos um estudo longo sobre primícias, tem muita coisa no Novo Testamento e no Antigo Testamento sobre o assunto dízimo, primícia. Tem muita coisa rica aí. Mas no Novo Testamento ele é até mais radical que o Antigo. No Novo Testamento fica muito claro que tudo é de Deus. Você só administra um pedacinho do dinheiro de Deus, Deus deixa você administrar para testar seu coração. Toda vez que você é dizimista e toda vez que você dá as primícias, sabia que você vence o mamon? Ontem à noite eu disse aqui, parece que toda vez que a gente recebe dinheiro na mão, o espírito do mamon e da cobiça, mamon e da cobiça, não é mamão, tá? Esse espírito parece que quer se grudar em nós de novo. Você não tem luta. Olha, ser dizimista, nas linhas gerais estou falando isso, e ser primicista, não sei se existe essa palavra, mas nós estamos criando ela então, você está vencendo muita coisa dentro de ti. Tu está vencendo egoísmo, tu está vencendo medo, mas se faltar quando tu dá isso, tu está vencendo o teu medo, tu está vencendo dúvidas, tu está vencendo esse mamon. E o mamon, tu pode vencer esse mês, no mês que vem ele bate a porta de novo. Ele quer o teu dinheiro, aqui, até ou não, ele quer o que é de Deus. Porque quando o mamon consegue tirar o que é de Deus, muitas vezes a obra de Deus sofre. Deus não sofre, mas a obra dele, ela fica mais lenta em alguns lugares, até ela diminui bastante no aspecto material, tá? Sim. Sim. Isso aí, é a continha que ele está fazendo, se ganha 600, dá 20 por dia, né? Faz ali, aí tem alguns que fazem assim, ó. Você deu a primícia, dos 600 reais, a primícia é 20 reais. Então, tu vai dar o dízimo de 580, porque é o que o dízimo, porque o primeiro foi integral para o Senhor. Entenderam isso, irmãos? Tu vai dar o dízimo de 29 dias, porque um dia foi integral para Deus, não foi nem o dízimo para a obra dele. Pode ser feita essa conta, e pode também, se tu tem mais fé e mais generosidade, pode arredondar. Um dia para o Senhor e do todo ainda tu dá também o teu dízimo. Mas pode, não é, não está transgredindo nada se tu descontou ali dos 600 reais, tu deu 20 reais de primícia, dos 580 tu dá o dízimo. Não há problema. Isso. É. Ah, não sei quantas braçadas ele escolheu. Irmãos, ele está perguntando assim, bom, tipo assim, isso é uma, quase uma ordem? Não, irmãos, não é uma ordem do Novo Testamento. Isso é um ensino que nós buscamos do Antigo Testamento, né? E esse é um ensino que, sobretudo, quando mexemos com dinheiro, é para neutralizar essa ação maligna contra nós. Tu vai mostrar... E eu vou avançar mais ainda daqui um pouco. Nós estamos falando do dinheiro do ponto de vista espiritual. Por isso, é obrigado? Não é obrigado. Mas eu sei que é uma bênção para quem assim age nesses padrões de dízimo e primícia. Não, isso, irmãos, ele pergunta se isso tem a ver com salvação. Não, a salvação é exclusivamente pela fé no Senhor Jesus Cristo. Mas como eu sou um salvo, eu não pago nada pela minha salvação, é obra gratuita do Senhor, eu quero ver a obra de Deus crescendo muito, muito, muito naquilo que depende de finanças. Porque tem coisa na obra de Deus que não depende de finanças, tá? Vou dar um passinho adiante. Sobre esse assunto, isso está claro para vocês, irmãos, para poder dar um passo adiante? Sobre primícia, está claro? Nós também na reunião com novos membros, sempre vamos ensinar cada vez com mais clareza todos os irmãos que estão ingressando no nosso meio. Hoje eu quero falar um pouco sobre o bom uso do dinheiro. O bom uso, você sabe que dá para fazer muitos usos maus do dinheiro. Tem muita gente que compra e vende o corpo, tem gente que suborna, tem gente que paga para matar, paga para ser falsa testemunha. Esse é o mau uso do dinheiro. Tem gente que corrompe outros com dinheiro. Bom, os maus usos vocês também podem ir pensando e imaginando. Sobre o bom uso, aquilo que Deus colocou na tua mão. Quando o Senhor Jesus foi na casa do Zaqueu, no final da conversa e pelo jeito daquele almoço, o Senhor disse, hoje houve salvação nesta casa. Até então, o Zaqueu era um homem que subornava e aceitava suborno. Ele era o chefe de todos os cobradores de impostos. E naquele dia que ele se converteu, começou a ter uma mudança na maneira de tratar dinheiro, a fazer o bom uso. Você lembra daquela mulher que derramou um perfume caríssimo nos pés de Jesus? Isso é o bom uso. Foi, aí já não é dízimo nem primícia, ali ela deu tudo. O perfume custava 300 denários, um denário era o valor de um dia de trabalho. Outro dia nós perguntamos aqui uma diarista, uma senhora que trabalha na casa, ganha mais ou menos o que hoje? 50? Se a casa é grande é 70, mas vamos arredondar para 50. 300 dias de serviço dá quanto? 15 mil reais. Um perfume de 15 mil reais, jogado ali nos pés de Jesus. Eu acho que a maioria de nós ia dizer, como Judas disse, que desperdício. Por que que não se vendeu isso e se deu então para os pobres? Ou alguém já ia dizer, por que que não venderam e deram lá para a igreja comprar alguma coisa? Que desperdício, foi o que ele disse. Mas Jesus disse, ela fez uma boa obra para comigo, deixai-a. Essa atitude sempre será lembrada, o que ela fez. Ela deu ali tudo, foi um bom uso do dinheiro. Teve uma outra mulher que parece que era até antes prostituta, também derramou perfume sobre Jesus. Tem duas cenas na Bíblia de derramar perfume nos pés de Jesus. O bom samaritano, um homem que pagou a hospedagem e o hospital para quem foi assaltado. É o bom uso do dinheiro. As mulheres ricas que ajudavam Jesus no ministério, lá em Lucas 8. Essas mulheres ricas botaram dinheiro para a obra de Jesus e dos discípulos. Quando Jesus foi na casa de pessoas muito ricas, almoçou e jantou com elas, os ricos serviram banquetes para Jesus. A oferta de Barnabé, lá em Atos capítulo 4, ele deu terras para irmãos, ajudar irmãos que estavam muito pobres, venderam as terras, socorreram irmãos. As ofertas das igrejas da Macedônia, lá em 2 Coríntios 8 e 9, para as igrejas da Judéia, que estavam pobres, igrejas que estavam melhor, ajudar igrejas que estavam em penúria. A oferta da igreja dos filipenses para Paulo, eu tenho todo isso tomado nota, tá, irmãos? Lá em Filipenses capítulo 4, Paulo disse, vocês fizeram bem, irmãos, se associando na minha tribulação. Vocês fizeram muito bem. Para a gente vencer a sedução do dinheiro, nós, para ele não nos dominar, nós precisamos saber renunciar dinheiro. Não é renunciar o que você ganha lá onde você trabalha, mas você nunca pode deixar o dinheiro te dominar. Vocês sabem que no Antigo Testamento tinha uma festa chamada dos Tabernáculos. Todos os anos eles, depois que moravam já nas suas casas, casas boas, uma semana por ano eles iam morar em tendas, todo mundo em acampamento. Sabe para quê? Para lembrar o tempo que a gente era pobre. Para lembrar o tempo que nós peregrinamos nos desertos, lá do Antigo Testamento eles falam. Para nós, toda vez que morar numa barraca de novo, lembrar, Deus nos tirou das tendas e nos deu casas boas. Nós nunca devíamos esquecer, irmãos, quando nós melhoramos de vida financeira, nunca devíamos esquecer o tempo que nós fomos ou pobres ou que tínhamos pouquíssimo dinheiro. Porque isso sempre nos faz dar glória para Deus. Você sabia? Talvez se a gente pudesse, quando morou numa casa muito simplesinha, toda cheia de cupim, de repente uma vez por ano era bom morar numa casinha de cupim de novo, só para sentir como aquele tempo foi duro e como a graça de Deus foi grande sobre nós. Se você não tem como morar de novo na casinha de cupim, eu não estou dizendo que isso tem que ser feito, mas que na tua memória isso não seja esquecido, para você continuar dando a glória para Deus. Quando você andava num carro bem ruinzinho, mas ruim mesmo, alguns crentes chamam de carro ungido, tinha que estar sempre botando óleo, né? Porque ele queimava o óleo direto. Se você andava num carro ungido e hoje você anda num carro bom, lembra do tempo que tu andava num carrinho todo ralado, que tu tinha vergonha dele. Não precisava ter vergonha, viu? Mas tu tinha vergonha dele. Te lembra que um dia tu andou. Aí às vezes tem um carro na tua frente, atrapalhando o trânsito, estragou, está dando congestionamento por causa daquele carro todo, que não devia estar nem rodando mais, tu diz, que essa porcaria faz aqui, essa fubica, e, bom, e aí vai outros nomes, né? Lembra que um dia tu estava na mesma condição, quem sabe para ajudar a pessoa que está ali com o carrinho dela estragado, faltou gasolina, esses pobres não podem ir para o trânsito, nem gasolina não tem para botar no tanque, quem sabe um dia tu também não tinha gasolina, te lembra dessas coisas, não fica queimando os irmãozinhos que estão começando a vida, né? Você já passou essa etapa, pois fazer renúncias, e quando uma maneira de renúncia, irmãos, é você abençoar outros com dádivas, com presentes, renúncia, sacrifício. Lembra do Abraão? Tudo que ele queria na vida era ter um filho. E Deus tinha prometido que eles teriam um filho. E aí Deus pediu o filho dele. Isso é renúncia, isso é sacrifício. Parece que o Abraão desaprendeu na vida dele, estou falando agora positivamente, a usar o pronome possessivo, meu e minha. Quando nós usamos muito o meu e o minha, isso é meu, isso é meu, isso é meu. Eu queria que você abrisse mais o leque do teu pensamento e do teu coração. O que eu tenho, Deus me deu. Ainda que pelo meu próprio trabalho, mas Deus me deu. Então, Senhor, o que é meu é teu também. Quando nós começamos a ter esse desprendimento, irmãos, nós vamos falar depois do final, isso atrai bênção para nós. Mas quando nós estamos muito forte no meu e no minha, nós estamos muito possessivos, nós estamos muito seguros tudo para nós mesmos. E aí nós impedimos um monte de bênção sobre a nossa vida. Um monte de bênção. Vamos adiante. Outra coisa que ajuda você a dominar a sedução do dinheiro. Já falei renúncia, sacrifício e agora ser generoso. A generosidade destrói o demônio da cobiça. Destrói. O apóstolo Paulo falou em 2 Coríntios 6:10, nada tendo, mas possuindo tudo. Nada tendo, mas possuindo tudo. Dado por Deus, nós podíamos dizer, as minhas coisas são dadas por Deus para os propósitos de Deus. Dinheiro, irmãos, com bom uso é uma bênção. Você pode dizer isso? Dinheiro é uma bênção, mas tem que fazer bom uso dele. Nós não podemos ser seduzidos por ele. Às vezes a gente vê uma pessoa falida financeiramente, aconteceu, maus negócios, ou mau gerenciamento, ou tem atividades que às vezes deixam de existir. Pega uma atividade que está em baixa, quer ver? No passado, talvez 30, 40 anos atrás, a atividade de relojoeiro, isso era uma atividade até, acho que até tinha um certo status. Hoje, relojoeiro, só se for os relógios muito finos, caríssimos, porque o relógio simples hoje é 10, 15 reais, você tem um relógio no pulso. Essa profissão foi caindo em desuso. Então, pode ser que alguém faliu financeiramente porque não se adaptou, não percebeu que o negócio, o mundo foi para outra direção nesse negócio. Mas eu quero fazer uma pergunta para você pensar. Quem está mais falido? Uma pessoa que financeiramente quebrou ou uma pessoa que está seduzida pelo dinheiro? E pode estar com muito dinheiro no bolso, mas seduzida. Quem está mais falido? Ou pelo menos, os dois estão bem falidos. Porque quando o nosso coração está preso, está seduzido, nós estamos falidos. Nós estamos até em idolatria, diz a palavra de Deus. Dinheiro como bênção. Hoje à noite eu estou falando do lado positivo do dinheiro. Abraão, por exemplo, diz na Bíblia, Gênesis 13, 2, que ele tinha enriquecido muito. E ele tinha gado como, ele tinha tanto gado como tinha também prata e ouro. Um homem riquíssimo. Mas vocês perceberam que aquilo tudo que ele tinha sempre estava direcionado para pôr na obra de Deus, aos propósitos de Deus. Isaac se tornou tão rico que os filisteus tinham inveja dele. Está lá no capítulo 26, 14 de Gênesis. Jó era um homem muito rico antes de perder tudo. E depois se tornou duplamente mais rico. Após a perda. Passou no teste de Deus. Salomão, toda a riqueza que ele teve. Vocês lembram para onde foi dirigida Salomão, a riqueza de Salomão? Para construir o templo. Foi para a obra de Deus a riqueza dele. Mais tarde, ele fez mau uso de riqueza também. Mas quando Salomão estava bem na sua fé, tudo que ele tinha, aquilo tinha a ver com Deus. Quando Deus disse aos israelitas que eles iriam para uma terra que mana leite e mel, e que Deus ia abrir as janelas do céu, isso não é um sinal de bênção material? Uma terra que tem muito leite, é porque tem muita pastagem, tem muita vaca, vaca produzindo muito. Uma terra que tem muito mel, é porque tem muitas flores, tem muitas plantas para produzir o mel. Tem muita abelha. Então isso significa fartura. O nosso Deus, irmãos, eu vejo na Bíblia, é um Deus de fartura. Você pode ver isso na Bíblia. Mas quando Deus pede, aí que Deus está testando, quando Ele pede, Ele quer saber se o nosso coração é igual dele. Um coração generoso. É essa a diferença de um mundano e um cristão. O mundano pode ter bens, mas tudo é para ele. O cristão pode ter bens e muitos bens. Mas o coração do crente é parecido com o coração de Deus. Ele é um coração que está aberto. Ele vê a necessidade, ele abençoa. E às vezes ele não vê a necessidade, abençoa onde não tem necessidade. Abençoa porque o coração que abençoa, ele é generoso. Eu fiz uma diferença outro dia aqui entre ser justo e ser bom. Eu disse, se você contrata uma pessoa para cortar grama na sua casa, lá no jardim, você diz, olha, te dou 20 reais para cortar essa grama. E você vê que aquele homem cortador de gramas é um homem muito pobre. E de repente conhece ele já e sabe que ele tem lá 6, 7 filhos, mora muito simples. A cada dia é uma luta pela sobrevivência. No final do dia, você vai lá e paga ele. Você contratou 20 reais, deu os 20 reais. Você é um homem justo. Tua consciência não pesa em nada, porque você foi justo com ele. Aquilo que foi cumprido, contratado, você cumpriu. Agora, se você é um crente justo e generoso, você contratou os 20 reais, chegou no final do dia, pagou os 20, e disse para ele, está aqui mais 10 reais. Não, mas o senhor contratou 20 só, mas eu quero te dar 30. Aí você é justo e bom, justo e generoso. Nós, irmãos, temos que ser mais do que justos, porque Deus é mais do que justo. Por isso eu estou dizendo, se tornar parecido com Deus em tudo. Deus é um Deus rico, Ele fez todo esse universo, fez esse mundo. Eu estava lendo numa palavra hoje, que Deus colocou o homem no jardim do Éden, o primeiro casal, foi o lugar mais lindo desse mundo, até podia dizer, mais luxuoso que tinha na face da terra, era aquele famoso e fabuloso jardim. Deus tem bênçãos materiais para nós, mas a bênção material não pode se tornar maldição, por causa do nosso coração, irmãos. Nós temos que estar sempre com o dinheiro, o bem, mas à disposição de Deus. E aí tem que ter um coração, realmente um coração de fé, que abre a mão. Nós crentes não somos de esbanjar, não somos de botar dinheiro fora, nós temos que cuidar cada centavo, sim. Mas isso não é para proteção nossa, é para abençoar. Vamos desfrutar? Vamos. Vamos receber bênção do nosso trabalho? Vamos sim. Mais adiante ainda, irmãos. Lídia, uma mulher ali de Atos 16, era uma mulher comerciante, vendedora de púrpura. Eram roupas finíssimas, caríssimas, nos dias do Novo Testamento. E essa mulher era uma vendedora e se converteu, mulher comerciante. Também o dom de contribuir. O apóstolo Paulo chegou a chamar o dom de contribuir pessoas na casa de Deus que têm assim um coração muito expansivo, muito generoso. Eu creio, irmãos, que boa parte dos crentes de hoje em dia e boa parte, talvez, até de nós mesmos que estamos aqui, muitas vezes temos que lutar com o nosso coração. Temos que brigar conosco mesmo para dizer, fica quieto, carne. Fica quieta, velha natureza. Mamom, eu te repreendo. No sentido de a gente liberar a bênção para os outros. Liberar a oferta para outros. Ser obediente na casa de Deus. Nós temos muitas vezes lutas espirituais quando se trata dessa questão financeira. Se Jesus chamou que esse mamom é um ídolo, então com ídolo, com demônios, nós temos lutas espirituais. Perceba isso. Mas, portanto, irmãos, bens, dinheiro, devidamente usados, eles são uma bênção. Eles têm tudo a ver com a obra de Deus. Dinheiro bem usado se transforma em coisa espiritual. Mal usado é maldição, mas bem usado é uma bênção. Um Deus rico em generosidade não ia tratar seus filhos a pão e água. Deus é rico em generosidade. Agora, irmãos, tem um versículo lá em Gênesis que diz que do suor do teu rosto tu comerá o teu pão. É verdade. Mas Deus sempre coloca, Ele se revela, Ele se coloca como um Deus da graça. A graça quer dizer algo que tu não fez por merecer e Deus te dá. A graça vai além da tua capacidade, além dos teus méritos, muito, muito, muito além. Diz lá em Deuteronômio, no capítulo 6, lá, aliás, no capítulo 6, meses 10 e 11, que Deus daria parreirais, vinhas, que os israelitas não plantaram. Casas que eles não construíram, porque eles chegaram em Canaã, isso estava tudo pronto. Eles ganharam de Deus. Quando tu anda com o Senhor, tu vai colher até o que tu não plantou. Tu vai colher o que tu plantou e o que tu não plantou. Talvez alguns de vocês poderiam até dar o testemunho de coisas que vocês ganharam sem ter plantado. Tem coisa que eu não plantei na minha vida, irmãos, e ganhei. Em termos de presentes, dádivas de Deus, através de outras pessoas. Você lembra de alguma coisa que você não semeou e você colheu? Lembra alguma coisa? Provavelmente sim, né? Talvez você nunca deu uma camisa para ninguém, e já ganhou camisa de presente. Pode ser que você nunca deu um sapato para ninguém, já ganhou sapato de presente, você não semeou. Pode ser que você nunca deu uma casa para ninguém, já ganhou tua casa. Sabe, quanta coisa, a gente começa a ver, oh, então não é só o meu esforço, além do meu esforço, tem muita coisa que é graça de Deus nessa área das finanças. Emprego, uma promoção, de repente você nem semeou tanto, você fez o teu trabalho que tinha que fazer. E Deus colocou lá no teu chefe de setor, ou no teu patrão, ele começou a olhar e disse, eu vou promover essa pessoa, foi Deus que fez isso. Tem coisas que nós não plantamos e estamos colhendo. Assim é o nosso Deus, um Deus cheio da graça. Vamos ver mais uma coisa aí, irmãos? Nesse lado, então, positivo do dinheiro, positivo dos bens, isso estando a serviço do Senhor, da casa do Senhor e dos nossos irmãos. Podemos ir a 1 Timóteo capítulo 6, vamos dar um pulo ao Novo Testamento. 6, 9 e 10. Capítulo 6, versículos 9 e 10. Vê se todo mundo achou aí, lá para o finalzinho da sua Bíblia. Nós estamos tratando esses dias aqui sobre finanças no reino de Deus. Só que nós estamos em dois reinos, vocês perceberam, irmãos? Nós estamos no mundo natural aí fora, na sociedade, e ao mesmo tempo na igreja. De certa maneira, vivemos em dois reinos, mas somos cidadãos de um reino só. Nós não somos do reino de Deus e mundano ao mesmo tempo. Nós vivemos no mundo, por isso tem que cuidar o mundano e a pressão social de jeito de tratar dinheiro. Eles têm um jeito e eles querem sempre nos influenciar. Nós já saímos de lá e até às vezes isso é perigoso. Às vezes a gente é influenciado pela maneira mundana de tratar finanças, né? Nós temos que tratar finanças no reino de Deus. Diz ali então, no capítulo 1, verso 6, 9 e 10. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada e em muitas concupiscências, que quer dizer desejos exagerados, insensatos e perniciosos, os quais, ou esses desejos, afogam os homens na ruína e perdição. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, e alguns nessa cobiça se desviaram da fé, e a si mesmo se atormentaram com muitas dores. Marque na sua Bíblia, pegue a caneta aí, se tens uma caneta, um lápis colorido, marque na sua Bíblia esses dois versículos. Nove e dez aí, pode pegar, eu te dou um tempinho. Sempre traga para os nossos cultos, para os nossos seminários, sempre traga a caneta. Pode até trazer papel para fazer alguma anotação, para marcar na sua Bíblia também. Olha ali o que diz. Os que querem ficar ricos. Vamos fazer uma diferença, irmãos. Eu quero prosperar. Você também não quer? Mas nessa ótica do reino de Deus. Se eu prospero, meus irmãos vão pegar os respingos disso. A minha igreja vai receber bênção com isso. Pessoas, de repente, nem cristãs, eu vou abençoar elas também com dinheiro. Ou com algum bem que ela não pode adquirir. Então, prosperidade, irmãos, na Bíblia nunca é uma coisa que tem a ver em fortalecer egoísmo. Prosperidade fortalece relacionamento com Deus e com pessoas. Agora, os que querem ficar ricos, aqui fala, depois logo fala de cobiça. Quem tem cobiça não olha para ninguém. O cobiçoso, ele não dá nada para ninguém. Ele só tira. independentes, tem que pisar em cima de alguém, tem que mentir, tem que roubar, tem que enganar, tem que fraudar. O cobiçoso só olha para si. Cobiça e egoísmo estão juntos. Agora, a prosperidade bíblica, e eu falei a vocês que nós íamos mencionar esse assunto, a prosperidade me aproxima mais de Deus. A prosperidade me faz receber muito, inclusive de bens. Mas esse muito não fica só nas minhas mãos. Esse muito, ele é compartilhado, ele tem respingos para todo mundo que está à minha volta. Ele tem respingos. Essa prosperidade, ela é tratada como algo espiritual, é dada por Deus, e tudo que é dado por Deus para mim, me faz responsável em administrar. A Bíblia fala muito de administrador, fala muito de ser um mordomo fiel, que cuida as coisas do Senhor. Então, dinheiro, irmãos, na tua mão, não é teu. Dinheiro na tua mão é de Deus. Claro, tu vai poder usufruir, se tu tem bom dinheiro, tu vai poder fazer alguns passeios bons na tua vida, viagens boas, ter conforto, mas isso nunca poderia te afastar do Senhor. Uma vez eu conheci um homem que nos procurou, ele tinha sido muito rico, mas rico mesmo, então era um homem jovem ainda, tinha casa na praia, casa no campo e casa na serra. Num domingo, ele tinha tanto desespero dentro dele, tão infeliz, que ele ia na casa na Serra Gaúcha, ele ia à casa aqui no campo, ia na praia, no mesmo dia, tentando ser feliz em cada uma das suas três casas, mega casas. E ele me disse: pastor, eu chegava lá e aquela casa era insignificante para mim, casa linda, casa de sonhos. Eu ia, corria para a casa do campo, lá na fazenda eu tinha nojo daquilo tudo. Eu ia para a praia no mesmo dia e chegava lá, não era aquilo. Essa pessoa tinha sido cristã e abandonou o Senhor. Ficou riquíssimo nos seus negócios. Agora, não é prosperidade. Escuta o que eu dizer. Não é prosperidade se você não sabe usar as coisas para o Senhor. Prosperidade nunca vai te afastar de Deus. Riqueza pode te afastar de Deus. Porque a prosperidade bíblica te leva para Deus, tu dá a glória para Deus, tu dá a honra para Deus, tu é dizimista, tu é primicista, tu é ofertante, isso tudo te leva para o Senhor. Esse ensino sobre prosperidade, irmãos, esse ensino não se acha em qualquer lugar. Vocês podem ligar a televisão, vocês podem ligar a rádio, não está se falando desse jeito como a Bíblia fala. Lá parece que cada um resolve o seu problema, cada um tenta ganhar sua casa, seu carro, sua empresa, seu isso, tornando um bando de egoístas. Enquanto um próspero na Bíblia é um homem que tem um coração, é uma mulher que tem um coração para Deus. Eu olho, ainda hoje à tarde eu estava orando lá no meu escritório. Eu disse: Deus, põe dinheiro na minha mão. E eu ouvi no meu coração Deus perguntar: para que tu quer? Ouvi no meu coração Deus perguntar: para que tu quer? Deus, eu quero para botar na tua obra. Quero. Você tem coragem de fazer essa oração para Deus? Deus, põe dinheiro na minha mão. Através do teu trabalho, através de alguma bênção da graça dele, quem sabe pinta uma herança aí que tu nem sonhava. Pode acontecer, né? Manda, Senhor. Você pode usufruir parte disso? Claro que pode. Na terra que tinha leite e mel, o povo de Deus comeu leite e mel em abundância. Mas sempre estavam abençoando. Abençoando, abençoando. Se você tivesse muito dinheiro, o que que você ia fazer? Só passear? Então Deus, é melhor Deus não dar. Se tu só vai passear, tu vai até te desviar da fé, né? Não vai participar mais da casa do Senhor. Uma vez, um homem começou a se aproximar de mim e da igreja. Começamos uma amizade. Anos atrás, logo que apareceu o jet ski, olha, só os ricos mesmo tinham jet ski, e esse homem já tinha um jet ski. Eu acho que foi um dos primeiros que apareceu aqui no Rio Grande do Sul. E esse homem tinha tanto dinheiro que ele viajava para o Nordeste, num fim de semana, no outro ia para cá, no outro ia para lá, praia, jet ski, babá. No meu entendimento, esses dinheiros para lazer sempre mataram a fé dele. Lazer pode matar a fé também, você sabia? Se você não sabe usar lazer, sempre te afasta da comunhão dos irmãos, da casa do Senhor, do dia do Senhor, então é melhor Deus não dar muito dinheiro. Mas se Deus te desse muito dinheiro, esse dinheiro ia respingar para a obra dele? Esse dinheiro ia respingar para irmãos? Se Deus enxergar isso no teu coração de verdade, você pode fazer essa oração para ele. Mas antes de fazer essa oração, lembra do que Salomão pediu para Deus? Sabedoria e conhecimento. Alguns também chamam de discernimento. Ele não pediu riquezas. Ele pediu maneira certa de gerenciar. E aí Deus deu riquezas. E muita riqueza para ele. Se Deus tem certeza que nós vamos fazer bom uso, é bem provável, estou dizendo aqui, é bem provável, que coisas vão começar a aparecer na sua mão. Seja um homem, uma mulher que não é dominado pela cobiça. Aqui Timóteo disse, Paulo disse a Timóteo, que alguns que querem ficar ricos caem na tentação. Não é em vão que Jesus mandou nós orar todos os dias, né? Não me deixes cair nas tentações, Senhor. Dinheiro pode ser uma grande tentação. Tentação de comprar Deus, tentação de comprar pessoas, de manipular pessoas. Bom, tudo de mal dá para fazer com dinheiro. Mas os que querem ficar ricos, esse desejo, essa cobiça desenfreada, isso é uma cilada, é uma armadilha, diz aqui. Muitos se afogaram, submergiram, afundaram na fé. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, e alguns nessa cobiça, olha o que aconteceu, se desviaram da fé e a si mesmo se atormentaram com muitas dores. Aqui nessa palavra, atormentaram com muitas dores, tem um símbolo que o apóstolo Paulo usou. Por trás dessa palavra tem uma ideia de armadilha, aquelas armadilhas que as pessoas cavavam um buraco, botavam lá dentro da armadilha madeiras bem pontiagudas e umas folhas no mato, né? Umas folhas por cima, e aí vinha o animal, por exemplo, caminhando ali, pum, afundava e caía na armadilha e se ficava todo espetado, está morto. É isso que Paulo diz. Alguns caíram nessas armadilhas, e é uma coisa irreversível. Porque ali diz que essas pessoas, elas se atormentaram com muitas dores. Ficou todo espetado. Essa é a ideia que está aqui por trás dessa palavra. Bem, irmãos, Paulo diz para nós não ser, para nós não estarmos então com o amor ao dinheiro. E o termo amor, está com a tua Bíblia na mão, a tua caneta na mão? Significa amigo da prata. Em vez de amor, o termo que ele usa aí é amigo da prata. A ideia é de amor, tu está apegado à prata. Porque muitas vezes se fala em dinheiro em termos de prata, né? Até acho que em espanhol essa ideia é muito forte, não é? Quem é que fala espanhol aí? Não fala lá? Tem um aqui, não se fala em plata? Ah, aí ó, está aí os espanhóis. Tienes mucha plata? Os argentinos têm muita plata? Então tá. Mas viu, gente? Esse rio que tem aí, o Rio da Prata, tem a ver, e o próprio termo Argentina tem a ver com prata. Vocês sabiam? Com o termo prata, está por trás do termo argente. Bom, gente, o que o Paulo diz aí, que quem é amigo da prata, ou amante da prata, melhor dizendo, esse é o cobiçoso. Nós temos que ser amantes do Senhor. Se a prata está na nossa mão, nós vamos usar ela. Um pouco para nós, não há dúvida. Mas para a obra de Deus e para os filhos de Deus. A cobiça é um sentimento, irmãos, cheio de desejos nocivos que nos levam a experiências destruidoras. Falando da cobiça. O desejo pela riqueza é como a água do mar. Quanto mais você bebe, mais tem sede. Já bebeu água do mar? É salgada, isso vai te dar uma sede horrível se tu beber. A cobiça é isso, tu mais tem, tu mais quer, tu mais tem, tu mais quer. Se o que move, se o que nos move é o desejo pela riqueza, não importa o quanto os outros têm que perder, o que importa é quanto eu vou ganhar. De novo, vou dizer essa frase. Se o que me move é o desejo pela riqueza, não importa quanto os outros perdem, o que importa é o quanto eu ganho. E nós, como cristãos, não podemos pensar assim. Quando eu quero ficar rico a qualquer custo, eu sou o centro de tudo. Os outros são apenas meios ou obstáculos no meu caminho. Entenderam? Quando eu quero ficar rico, os outros, irmãos, e eu sou o centro de tudo, os outros, eu vou usar os outros. E se eles são obstáculos, eu vou tirar eles do meu caminho. Porque eu quero ficar rico a qualquer custo. Isso vai trazer muitas dores. Não só para quem eu tirar do meu caminho, ou eu pisar, mas vai trazer dores para mim mesmo. O desejo de riqueza tem como raiz o status e a segurança. Mas isso conduzirá à ansiedade, o desejo pela riqueza. Porque quanto mais tenho que guardar, mais eu terei medo de perder. Quando tu tem medo que alguém vai te tirar, tu tem que guardar muito. Então é porque tu tem medo de perder. Quando eu dou, seja no dízimo, na primícia, na oferta, ou presentes para alguém, quando eu estou doando algo, eu estou me tornando parecido com Deus, generoso. Como é que a gente vence esse apego à prata, que Paulo falou, o amor ao dinheiro? Tem uma receita, e eu quero que vocês vão comigo, irmãos, lá em Lucas. O doutor Lucas, o médico, não entendia só de medicina. Ele captou um versículo que ninguém dos outros discípulos escreveu, só Lucas. Tenho certeza que você já conhece o versículo, mas é um versículo que mexe com a gente. Quando ele sai do papel, ele mexe com a gente. Diz ali no versículo 38, 6:38. Ali diz: dai. Tá com a tua caneta aí? Eu te sugiro, faz algo mais que sublinhar. Faz um círculo na palavrinha dai. Só três letrinhas. Dai. É uma ordem, hein? Nem é uma sugestão. Olha, quem quer dar alguma coisa aí uns para os outros? Não, não é sugestão. É uma ordem. Dai e dar-se-vos-á. Boa medida, compactada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão, porque com a medida que tiverdes medido, vos medirão também. Irmãos, aqui nós chegamos no ponto mais difícil do nosso seminário, ponto crucial. Tu quer prosperar? Quer, né? Eu sei que tu quer. Tu está aqui para aprender coisas de Deus e para prosperar. aqui, agora é o parto, agora é a dor mesmo, vai doer. E não tem anestesia. Tu quer crescer nessa área de finanças no reino de Deus, tu vai ter que entregar semente, jogar semente na terra. Tu vai ter que semear. Hoje à noite nós nem vamos fazer aqui nenhuma proposta de semeadura. Nós estamos nesse seminário ensinando a palavra de Deus só. Às vezes a gente faz seminários e no final também tem semeadura, mas hoje nós vamos ficar no ensino. Não vamos para o lado prático. Porque o lado prático você faz mês a mês no dízimo, na primícia, na oferta e no dia a dia, na generosidade para com os irmãos. Aqui, irmãos, entregar, dá. Aqui tem uma entrega, tem uma rendição. Ou tu agora vai te entregar totalmente em fé, ou tu dá um passo para trás e diz, não me serve, Senhor. O jovem rico passou por esse momento aqui. Quando Jesus disse, dá tudo o que tens, ele disse, não consigo, Senhor. Eu não acredito em ti, Senhor. Por isso que eu digo, agora é a hora do parto. Ou nasce um doador, ou morre um doador aqui. Que coisa. Ou nasce ou morre. Ou pode ser, mas, pastor, eu já sou doador. Então vai crescer o doador. Ou vai decrescer o doador. Pastor, eu não tenho o que doar. Tem sim. Não estou pedindo nada para mim, nem para a igreja, viu? Isso é um ensino que eu estou trazendo para os irmãos hoje, totalmente isento de qualquer, vou usar esse versículo para pedir algo para vocês. Não, isso é um ensino nua e cruamente da Escritura Sagrada. Sabe que doar, eu já disse, nos torna parecido com Deus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu. Quem ama, dá. Dai. É, irmãos, é o primeiro passo para a prosperidade. Imagine você se o agricultor comer as sementes que deveria plantar no próximo ano, ele não terá colheita. O apóstolo Paulo falou de nós semearmos, se semeamos pouco, colhemos pouco, se semeamos muito, colhemos muito. Semeai lá em 2 Coríntios capítulo 9, de 6 a 11. É um sinal de fé. É um sinal de bondade. Agora escuta isso aqui, irmão. O coração generoso e obediente aciona, como que apertar um botão, aciona a bênção de Deus. Um coração generoso e obediente aciona um mecanismo espiritual nessa área financeira. Ah, isso, essa parte que eu citei não está na Bíblia, tá? Essa é uma frase minha aí. Mas 2 Coríntios 9, de 6 a 11. Não vai alguém dizer onde é que está? É no Paulo, não é no apóstolo Paulo, tá? Esse verso aí, ele parcialmente é inventado por mim mesmo. Uma parte eu me inspirei em outros autores. Não está patenteado, né? Então pode se usar, mas ele é parcial mesmo. O coração generoso e obediente aciona as bênçãos espirituais na área financeira. Você viu? Dai. E aí vem a continuidade. E dar-se-vos-á. Não tenha medo de dar. Tem uma promessa aqui. Ah, então eu dou para receber. Não, aí o coração está ruim. Lembra que uma coisa central é o coração puro, o coração bom. Dai e dar-se-vos-á. Boa medida, como se fosse, não vai ganhar um saquinho pequeno. Um saco grande vai se dar a vocês. Nos dias de Jesus, as pessoas tinham medidas que nem iam semear, e eles tinham, que tipo, olha, vou usar aquele manto, um vestidão, quase até embaixo, lembra? A gente vê em filmes. E eles, então, tinham, eram duas vestes, e eles puxavam uma, e a cintura, que assim, e aí enchiam aquilo ali de semente. Virava quase um balaio de pano, né? E eles iam semeando. Pegava aqui, da própria veste, e iam semeando. Agora, está dizendo aqui, dê a tua medida. Dá para o outro. E Deus vai te dar, olha só, uma boa medida. Mais do que essa medidinha que tu tem aí, de cabe alguns quilos de semente. E essa boa medida, ou essa, vamos chamar de um saco bem grande. Essa boa medida vai ser compactada, diz aí na nossa Bíblia, recalcada. Vai ser sacudida para caber mais grãos. E ainda vai ser transbordante, a ponto de grãos caírem fora dessa boa medida que o Senhor te deu. Irmãos, aqui eu disse, aqui é um parto. Ou nós acreditamos nisso aqui, ou nós não acreditamos. Ou nós vamos avançar, ou vamos estacionar, e pior que ninguém fica estacionado na área de generosidade, dinheiro, finanças. Ninguém fica estacionado, ou tu sobe ou tu desce. Ou tu vai dar crédito para Deus, ou tu acredita naquilo que tu tem, ou tu acredita no jeito que o mundo trabalha dinheiro. Irmãos, vocês sabem, é uma luta espiritual que está sendo travada agora. No dia a dia, travada uma luta espiritual. E nem sempre a gente vence todas, viu? Vamos ser honestos conosco mesmo. Não vamos dizer que todo mundo aqui é super crente. Não, às vezes a gente tem uma derrota para o mamon. Mas nós estamos fazendo esse seminário para aprender a vencer o mamon e para ser um abençoador. Para ser um abençoador. Dai. E dar-se-vos-á. Que receita, pastor? Mas isso é loucura. É, mas é então a loucura do mistério da palavra de Deus. É loucura também nós acreditar num homem crucificado, né? Não é loucura? É ou não é, irmãos? Pensa. Parece loucura isso. Paulo disse aos Coríntios que nós somos salvos pela loucura da pregação. Acreditar num homem crucificado, num homem que morreu agonizando. É, mas era o Filho de Deus. Acreditar que dá, traz bênção. O mundo pensa diferente, né? Eles fazem de tudo, tudo, tudo para viver egoisticamente. Roubam, tem gente que se expõe a riscos horríveis para ter. E nós crentes queremos ter para dar. São tudo louco. É tudo louco, querem ter para dar. Você quer dizer isso para Deus? Eu quero ter para dar, Deus. Nunca vamos nos colocar, ah, eu vou ter então o que os meus bens, eu não vou usufruir. Vai sim. Isso é bênção para nós, usufruir do que temos. Mas mais gente vai usufruir do que temos. Dai e dar-se-vos-á. Prosperidade, irmãos, é isso. Você não é dominado por ninguém. Você é dominado pelo Senhor. Você não é dirigido por espíritos malignos, por cobiça. Não é dirigida pela mente da sociedade sem Deus. Você é dirigido pelo Senhor. Diz na palavra de Deus, glorificado seja Deus, que se compraz na prosperidade do seu servo. Salmo 35, 27. Glorificado seja o Senhor. Deus fez com que solitário more em família e tire os cativos para a prosperidade, da escravidão para a prosperidade. Salmo 68, 6. Salmo 112, 3 diz: na tua casa existe prosperidade e riqueza, Senhor, na tua casa. E 3 João, capítulo 2, versículo 2 diz: faço votos por tua prosperidade e saúde. No Antigo Testamento tinha uma palavra que definia prosperidade. Uma palavra que fala muita coisa nela, é a palavra shalom. Você já ouviu essa palavra, né? Ela é traduzida por paz. Mas shalom é muito, muito mais, envolve saúde. Envolve tranquilidade interior, vamos dizer assim, equilíbrio psicológico, emocional. Shalom envolve bons relacionamentos. Shalom envolve você se dar bem com Deus. Shalom envolve finanças. É uma palavra das mais completas que tem na Bíblia. Então, shalom para vocês, irmãos. Por isso nós nos saudamos com a paz do Senhor, né? Shalom. Shalom. Tudo isso venha para ti. E conforme vem, tu ministra shalom para outros também. Tu ministra saúde, alegria, paz em nome do Senhor. Prosperidade é uma tranquilidade interna, mas que se revela em todos os relacionamentos. E por último, eu digo a vocês o que o Senhor disse aos discípulos. Os discípulos estavam meio ansiosos, eles estavam começando a conhecer Jesus, eles não sabiam bem como é que era o reino de Deus, como é que era finanças, como é que funcionavam os bens. Eles estavam preocupados. O que é que nós vamos comer? O que é que nós vamos beber? O que é que nós vamos vestir? Ali em Mateus capítulo 6, e o Senhor disse para eles: busquem primeiro o reino de Deus e a sua vontade, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Busque o reino de Deus. Isso é prosperidade. Não é salve-se quem puder, irmãos. Essa igreja que não prega o egoísmo, ela prega o receber para partilhar. É isso que nós pregamos. Nós não pregamos aquele ditado: cada um por si e Deus por todos. Esse ditado é do diabo. É todos por todos, vamos nos socorrer, nós somos um corpo. Estamos ainda não perfeitos nisso, irmãos. Temos muito a crescer. Mas nós queremos crescer conhecendo as Escrituras, conhecer o amor de Deus, conhecer o poder de Deus e não ficar retendo. Busque o reino de Deus, busque a vontade de Deus. Ali fala da sua justiça, que significa a sua vontade. E tudo te será acrescentado, tudo, tudo. Agora eu digo, ou você dá crédito para Deus, ou você desacredita. Dai e dar-se-vos-á. Você acredita nisso? Você acredita que se tu busca Deus primeiro e a vontade dele em tudo, tudo também te será acrescentado. Mas de novo, hein, você busca primeiro, depois é acrescentado. Você dá, depois se te dará. Nesse momento que estamos na nossa vida, nós temos que dar o passo. Sabem por quê? Porque ao dar o passo, você está demonstrando fé. E Deus sempre honra a fé. Foi um seminário de finanças ou de fé? É de fé, ou dos dois, né? Foi um seminário. É isso, irmãos, que eu tinha para dizer para vocês. Era isso aí. Vamos orar agora. Mas eu mesmo estou aqui. Chega a ter um tremor dentro do meu coração por tudo que eu estou ouvindo, pregando para mim mesmo. Vocês não pensam que eu estou pregando só para vocês, viu? Estou pregando para mim aqui, dizer: Senhor, eu tenho que dar mais passos, passos maiores. Se fosse uma ave, tenho que fazer voos mais altos, Senhor. Sabe, a última frase então que eu vou te dizer: Deus sempre vai te vencer na generosidade. Você pode ser generoso ao máximo, Deus vai ser mais que tu. Que bom, né? Que bom, manda, Senhor. Deus sempre vai te vencer. Que bom, porque Ele é Deus. Ninguém pode vencer Deus em assunto nenhum. nem em dar, em nada. Seja um dizimista fiel, irmão. Seja mesmo. Ah, igreja, eu preciso do teu dinheiro. Não é o dinheiro de nós que vai resolver os problemas, se é que fossem problemas, se a gente pode assim dizer, não é. Não é o nosso dízimo. E a obra de Deus vai adiante sem o nosso dízimo também. Mas nós falhamos daí. Quanto às primícias, são muito bem-vindas. Com as tuas ofertas voluntárias, com a tua generosidade, tudo isso faz parte do quadro Finanças no Reino de Deus.